Alô, meu vaqueiro doido, você que tá aí com sua mulher amada. Olhe pra ela agora e diz assim, ó: eu te amo. Diga, vai, olhe pra ela. Você também olhe pra ele. Continue olhando um pro outro e diz assim agora, verdadeiramente: eu nunca te traí. Meu ex-amor, se não for perder muito, dê-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, que seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um fim de semana em uma cabana presa em meus braços. Até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir noutros braços. Até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir noutros braços. Sinta meu gosto, se aquece meu corpo, receba o dito de minha mulher. Torna possível o quase impossível, ou só será possível se você quiser. Juro por Deus, se eu ouvir um sim, você será pra mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até a sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até a sua alma fica apaixonada. Como geólogo do seu coração, desde que eu deixe seu corpo sem véu, me ponha solto num quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois da rota da troca de afetos, no seu alfabeto eu vou doar ao Z. Ainda tem surpresas que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. Ainda tem surpresas que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. Ô meu vaqueiro Natan, Queiroz, capa louca, negão. Vai, Lourão, meu patrão. Alô, Tigrão, meu vaqueiro, vamos vender. Meu extremo sul, meu Espírito Santo, vamos embora. Netinho do forró, o vaqueiro cantador. Ô mulher, você é linda, essa mais linda das lindas, igual a você não tem. Essa flor que solta o cheiro, rainha desse raqueiro, você só me faz o bem. Meu coração é só teu, já reconheci que eu sem você não sou ninguém. Seu abraço me sustenta, o teu cheiro me alimenta, ó mulher querida amada. Você é minha paixão, a deusa dessa canção, estrela da minha estrada. Para eu te conhecer e o que sinto por você, nem a mão do tempo apaga. Oh, coisa boa! Alô, Jadson Rebouças, meu patrão pro defendor. Seus pais, e eu te amo demais, e não quero nem saber. Se ele não concordar e for contra nós se casar, eu vou carregar você. Nem que o céu caia em pedaços, mas parte dele em meus braços, não tenho medo de morrer. Mulher, tu és o encanto de todos os filmes românticos, tu és a mais linda cena. Foi Deus e a natureza que te deu tanta beleza, tão deslumbrante e serena. És uma tremenda gata, daquelas que a morte mata e depois vai chorar com pena. Oh, se tem mulher bonita nesse Brasil que fica doido de paixão, meu vaqueiro.